Sejam bem-vindos ao DesWeb, o podcast em português sobre desenvolvimento web. A nossa convidada de hoje é Beatriz Oliveira, CEO and Founder na BindTuning. Obrigada, Beatriz, por aceitar o nosso convite. Obrigada, Ana. Eu é que fico muito satisfeita por estar aqui. Obrigada pelo convite. De nós os três, eu serei certamente aquele que menos conhece a BindTuning, tendo em conta que a Ana já trabalhou contigo, não é, Beatriz? Certo. Ainda assim, pelo que conheço, acho que se dissesse que a BindTuning faz aquilo que no mundo WordPress são temas e plugins, mas para SharePoint, não estaria muito enganado. Podemos, de uma forma muito genérica, dizer isso? Sim, a BindTuning começou por aí, agora é bastante mais do que isso, mas de facto, quando nós começamos em fim de 2011, portanto, efetivamente no mercado desde 2012, a nossa primeira abordagem ao mercado era de facto ser uma plataforma que proporcionava temas diferentes para diferentes plataformas, isto porque no início nós estávamos não exclusivamente vocacionados para SharePoint, mas cobríamos uma série de CMS distintos, e o objetivo era de facto termos um marketplace online com temas variados, todos eles com possibilidade de customização em visual por parte do utilizador e que permitissem a criação fácil, rápida e sem necessidade de recurso a código de layouts, portanto de user interfaces para esses CMS diferentes. E nós no início de facto começamos com alguns CMS, nós no primeiro ano tínhamos três, portanto começámos logo com Orchard, com .NET Nuke e com SharePoint. Ao fim de um ano, sensivelmente de um ano, já tínhamos 10, portanto fomos adicionando vários CMS, Quantico, Umbraco, WordPress, Drupal e por aí fora. E depois mais tarde, portanto isto já em 2015, acabámos por nos focar completamente em SharePoint e Office 365 e de facto é aquilo que nos sustenta hoje. Mas a BindTuning, entretanto, evoluiu bastante. Portanto, nós deixámos de ser uma empresa focada só na parte dos temas e, portanto, só naquela camada mais de topo do interface do utilizador e muito vocacionada tipicamente para a parte da marca, que é aquilo que os temas fazem, incutem marca a um site. E neste momento nós temos uma série de layers naquilo que é a construção de marca de workplaces modernos. Estamos muito vocacionados, obviamente, para SharePoint e Office 365. Estamos sempre a falar naquilo que são as intranets, portanto não nos dedicamos a fazer sites públicos, e em matéria de intranet neste momento temos uma série de produtos que permitem a construção daquilo que se chama hoje em dia o Modern Workplace, e isto em toda a sua abrangência, portanto naquilo que toca à parte de user interface e user experience, não só a parte de incutir a marca à intranet, e isso vem dos temas, mas também da criação da própria experiência por uma série de produtos que oferecemos e que tipicamente são empacotados enquanto web parts de SharePoint, e estas web parts de facto proporcionam uma série de funcionalidade diferente e permitem então a construção, o crafting desses user interfaces, mas depois ainda quase um terceiro nível. E esse terceiro nível tem muito a ver com a automatização daquilo que são os processos de delivery destas mesmas intranets e desses mesmos, não só interfaces, mas experiências do utilizador. Isto porque lançamos há um ano um motor de aprovisionamento para SharePoint e Office 365, e de facto este motor de aprovisionamento tem agora possibilidades incríveis na forma como nós somos capazes, de uma maneira muito fácil e automática, a provisionar sites de SharePoint. Portanto, neste momento temos uma oferta muito abrangente. Ok, muitas coisas já aí que podemos tocar e coisas que acho interessantes. Eu começava só indo um bocadinho atrás, então, para tentar perceber essa abordagem de começar com desenvolverem o vosso produto para 3 CMS, depois até 10 e agora focarem-se na plataforma SharePoint. Isto foi uma coisa que surgiu de forma orgânica, vamos começar com este e depois, ok, há aqui mais estas oportunidades, vamos ampliar e depois escolherem aquilo que fazia mais sentido e centrar só numa plataforma, ou foi algo deliberado? Como é que se passou esse processo? Eu acho que por muito que nós nos negócios tentemos planear as coisas, temos depois que saber navegar um bocado ao sabor de para onde o mercado nos leva, não é? Quando eu comecei a pensar nestas coisas dos temas e começar a pensar naquilo que podia ser de facto algo diferenciador nesta área, aquilo que eu tinha em mente era de facto fazer um marketplace de temas e na altura nunca me passou pela cabeça outra coisa. Estava muito focada e portanto a ideia tinha muito a ver com abstrair muito o que era o conceito de um tema, isto porque os CMS são todos tão diferentes, mas depois quando passamos à parte de user interface e user experience, eles no fundo são todos iguais, eles todos vivem do mesmo ecrã, todos vivem de HTML, CSS e mais uns pozinhos, e portanto ali a ideia e aquilo que está por trás daquilo que ainda é o Bind Tuning e que é a nossa parte de temas, é no fundo a abstração do que é isto de um tema para um site ou para uma intranet, e conseguir tornar ou criar quase uma ferramenta que fosse capaz de uma forma, eu vou dizer automática, de uma forma automática, criar esses sistemas para diferentes CMS, e para nós, enquanto negócio, a beleza seria criarmos os temas uma vez e, usando então esta plataforma que de facto ainda existe na Bind Tuning, essa plataforma seria capaz de automaticamente criar os tais temas para várias plataformas diferentes. Portanto, o designer está a fazer um tema em HTML, CSS e esse gerador, no fundo, consegue criar um tema para WordPress, um tema para SharePoint, um tema para .NET Nuke e por aí fora. Isto, inicialmente, era esta a visão, e que se restringia muito a esta parte da marca e a esta parte do interface e, na altura, para tantos CMS quanto possível. Portanto, era conseguirmos chegar a pessoas que estavam em CMS distintos e enquanto, por exemplo, o WordPress tem obviamente imensos marketplaces de venda de temas, há tantos outros CMS que não têm oferta nenhuma. E daí a ideia de ter um marketplace que servisse esses mercados. Portanto, estamos a falar do mercado, por exemplo, de Orchard, que não tinha nada, um mercado de Umbraco, nada tinha, o Quântico também não tinha nada na época. Portanto, estávamos a falar de uma série de mercados que estavam não servidos e este marketplace iria então servir todas essas áreas. Começamos com os tais três por uma questão de capacidade de como é que íamos suportar estas diferentes plataformas, isto também porque, obviamente, os interfaces baseiam-se em HTML, CSS no fundo, não é? Um bocadinho de JavaScript, mas é preciso ter conhecimento de cada um daqueles CMS, depois também para poder ajudar os clientes, para poder dar suporte, para poder fazer evoluir aquilo que estamos a construir. Começamos com os três de uma forma mais contida e ao fim de um ano foi possível então alargar aos tais 10. Quando retrocedemos e fomos e nos vocacionamos em SharePoint e Office 365, isto depois foi um mercado a 10 anos para onde ir. Portanto, isto, à medida que o negócio ia crescendo e à medida que nos íamos impondo no mercado, começámos a perceber o que eram as reais necessidades e quais eram então, de todos estes CMS, quais eram as áreas onde nós tínhamos mais tração no mercado e onde de facto conseguíamos impor o nosso produto e onde éramos de facto interessantes e diferenciadores. E isso aconteceu no SharePoint. Portanto, não foi muito difícil ver. Demorou um ano e meio até percebermos que o nosso caminho era aquele e seguimos. Tu falaste há pouco no conceito de Modern Workplace. Queres detalhar um pouco mais em que é que consiste? Ou qual é que é a vossa visão a esse nível? Ora bem, Modern Workplace, isto é um chavão que hoje em dia se utiliza para falar de tudo aquilo que engloba as plataformas de trabalho digitais internamente em qualquer empresa. E isto abrange muita coisa, desde a intranet, mas também a processos de negócio e outras tantas plataformas e outras tantas ferramentas que fazem parte daquilo que de facto é o ambiente de trabalho digital dentro das empresas. Nós estamos muito vocacionados na parte da intranet das empresas neste momento, portanto aquilo que fornecemos enquanto produto permite a criação desses interfaces, dessas experiências do utilizador, que são uma parte daquilo que é chamado o Modern Workplace. Estamos a tentar também trazer alguma forma diferente de abordar estas as intranets e a forma como as pessoas trabalham e como as pessoas interagem com as aplicações de negócio. Não é fácil, especialmente porque estamos a trabalhar em SharePoint e Office 365, portanto são ferramentas que obviamente tem, eu não quero dizer limitações, mas elas, há um caminho que é pensado pela Microsoft, portanto, que cria estas plataformas, e que também delimita, de certa forma, o que é que os developers podem fazer, e portanto nós temos que nos cingir àquilo que nos é dado enquanto possibilidade, não é? Possibilidade técnica, mas dentro daquilo que podemos fazer, nós estamos de facto a inovar e estamos a apresentar produtos muito, muito interessantes, estamos com um ritmo de lançamento incrível, portanto nós continuamos a fazer releases mensais, todos os meses estamos a lançar produtos novos, funcionalidades novas a nível de intranet em SharePoint. Portanto, penso que estamos com uma presença muito grande e estamos com um posicionamento muito forte no mercado neste momento. Acho que estamos a conseguir marcar a diferença. Já falaste várias vezes que têm um produto, vários produtos. Vocês são uma empresa que nasceram de raiz como uma empresa de produto e não tanto de projeto, ou seja, consultoria versus ter um produto e mantê-lo? Se foi, começou assim do início? Completamente. Portanto, a Byntuning, quando nasceu, era uma empresa de produto e queria estar 100% focada em produto. Fazemos alguns serviços porque a isso quase somos obrigados pelos nossos clientes, portanto o nosso grande foco enquanto empresa de produto, portanto nós somos um ISV, enquanto empresa de produto o nosso grande foco é o desenvolvimento do produto, a criação de novas funcionalidades e a criação de novos produtos, e para isso obviamente é preciso investir muito tempo, não é? Portanto não só o tempo de desenvolvimento produto, mas há um grande período antes disso em que temos que planear e temos um backlog sempre muito grande que nos permite, com muito tempo de antecedência, planear aquilo que vamos lançar daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Portanto, há uma série de coisas que já sabemos que queremos lançar para a frente. Depois, obviamente, o investimento do tempo de desenvolvimento, mas depois também um grande investimento, muito grande, naquilo que é o suporte e o apoio aos nossos clientes. E é nessa fase, tipicamente nessa fase, que entra a prestação de serviços, portanto não só no deployment das nossas soluções, mas depois também muito a nível de suporte futuro. Uma coisa que ainda não disse, portanto nós ao longo destes, eu não quero dizer 6 anos, mas pelo menos ao longo dos últimos 4 anos, temos também investido muito do nosso tempo e muito do nosso esforço a desenvolver uma rede de parceiros a nível mundial. Nós neste momento contamos com cerca de 100 parceiros, em uns 20, 30 países, temos um grande foco em parceiros nos Estados Unidos, Austrália, no Canadá, muitos países europeus, mas temos parceiros praticamente, eu penso que em cinco continentes, e verdadeiramente aqueles parceiros são quem vai implementar as nossas soluções no cliente. E essa é a forma como nós gostamos que as coisas se processem. Portanto, Byntuning é uma empresa de produto, o parceiro tipicamente é quem implementa as nossas soluções no cliente final, e eventualmente nós acabamos por prestar alguns serviços, ou de implementação, ou depois, obviamente, de apoio contínuo. Tu já abordaste um bocadinho essa questão, mas se pudesses detalhar um bocadinho mais, esta diferença entre projeto versus produto e a questão de, num produto, haver uma necessidade constante de inovação, de procurar quais é que são as tendências, talvez, descobrir o que é que faz sentido desenvolver, e depois toda a questão de suporte. Tu parece-te, e pronto, eu faço esta pergunta tendo ouvido já muitas outras pessoas falar, pessoas, empresários que têm empresas que trabalham a área de serviços e que têm sempre, ou, sempre não, mas muitas vezes têm aquela vontade, ok, eu queria ter um produto porque o produto é quer dizer, não há aquele stress de ter que andar sempre à procura do cliente para tentar fazer a venda deste projeto que tem uma duração limitada e depois quando acabar este projeto ainda tem que procurar mais outro para outro projeto. Há aqui uma diferença na abordagem comercial e que se reflete depois na estratégia do dia-a-dia. Como é que parece-te viável, ou de outras conversas que tenhas tido, tens assim, não vou propriamente dizer algum conselho, mas como é que tu vês a possibilidade numa mesma empresa coexistirem dois tipos de estratégias tão diferentes de projeto e serviços? Eu conheço várias, mas já agora deixa-me, e já que estamos a falar desta dualidade, vá, entre produtos e serviços, há várias questões que se levantam quando falamos em produto versus serviço. A primeira é, e isto tipicamente para um cliente, é o que é que eu vou comprar? Compro um produto ou compro um serviço? E se até há poucos anos atrás, grande parte dos clientes, tipicamente, e eu vou falar nas intranets porque de facto é aquilo em que nos chegamos neste momento, portanto em matéria de intranet, tipicamente os clientes até agora procuravam, até agora, há 3 anos atrás, procuravam muito a prestação de serviços, isto porque havia muito aquela vontade de ter uma intranet que fosse muito customizada, muito feita à medida para aquilo que eram as nossas necessidades de negócio, não é? Nossas enquanto cliente, e cada cliente achava que o seu negócio era muito específico, muito especial e que os serviços iriam de facto permitir que a construção da intranet fosse colmatar todas as necessidades e que fosse cumprir tudo aquilo que eram os requisitos da empresa. O que acontecia era que tínhamos projetos extremamente longos em termos de duração, porque obviamente passavam por muitas fases diferentes, porque havia todo o desenvolvimento à medida para aquele cliente que teria que cumprir tudo aquilo que era levantado durante uma fase de requisitos, portanto tínhamos projetos de meses, se não anos alguns. Isso hoje em dia incompatibiliza-se totalmente com aquilo que são as necessidades dos negócios, não é? Portanto, as plataformas evoluem de uma forma tão rápida. Quando estamos a falar de SharePoint, até há 3 anos atrás saía uma versão de SharePoint a cada 3 anos, mas quando apareceu o Office 365, nós agora temos releases de Office 365 a cada 15 dias. Portanto, a cada 15 dias a Microsoft está a vir cá para fora com funcionalidade nova, com features novas, com evoluções de produto, com muitas vezes com releases que estão a quebrar com coisas que estavam implementadas há 15 dias atrás. Portanto, é uma evolução constante. Esta mudança para a cloud muda completamente o paradigma de desenvolvimento e de facto as empresas têm que ser muito mais ágeis e têm que saber olhar para o negócio de uma maneira muito mais ágil. E aquela procura da solução 100% customizada para mim, pixel perfect, não é? Até ao detalhe, isto já não é compatível com aquilo que são os desafios das empresas hoje em dia. Portanto, aquilo que se vê cada vez mais, e falo internacionalmente porque também esse é o nosso mercado, aquilo que vejo cada vez mais é uma procura por uma solução que cumpra 80% dos meus requisitos ou 85% dos meus requisitos, mas que me permita de facto ter uma solução funcional a trabalhar e que chegue a todos os meus colaboradores de uma forma muito rápida. E muito rápida é mesmo muito rápida, portanto estamos a falar tipicamente hoje em dia em projetos de intranet que demoram 15 dias, 4 semanas, se estivermos a falar em 6 semanas já estamos a falar em muito tempo, não é? Portanto há uma necessidade de agilidade muito, muito grande e nesse sentido os produtos fazem muito mais sentido e são muito mais adequados a este novo paradigma. Estamos a falar de empresas de produto que obviamente tudo aquilo que fazem é investir 100% do seu tempo a pensar naquele produto específico, a pensar naquelas necessidades específicas, a desenvolver produto e a garantir que, em matéria de evolução, o produto está sempre compatível com as versões mais recentes da plataforma base. No meu caso será, ou no nosso caso será, o SharePoint e Office 365. Portanto, a nossa grande preocupação é garantir que os nossos clientes, a todo o momento, tem uma intranet compatível com aquilo que são as últimas versões, e não só compatível, portanto, em matéria de funcionar ou deixar de funcionar, mas também compatível em matéria de funcionalidade, e o que é que faz sentido neste momento, e que funcionalidades é que nós devemos ter para garantir que os nossos clientes têm acesso a tudo que há de mais recente a cada momento, não é? Portanto, isto tem que ser transparente para o cliente. O cliente não pode ficar à espera, meses a fio, de desenvolvimento novo para, de facto, conseguir adicionar a funcionalidade A ou B à sua intranet. Portanto, isto tem que ser um processo contínuo e muito, muito ágil. Depois temos então aquilo que era a tua pergunta e que tem a ver como é que empresas podem conviver com estas duas realidades de prestação de serviço e desenvolvimento de produto. A nossa é relativamente simples, porque aquilo que nós fazemos em matéria de prestação de serviço é muito limitado e limita-se de facto a prestar serviços no âmbito do nosso produto. Portanto, nós estamos muito focados no produto, mesmo na prestação de serviços. Os serviços que prestamos são sempre implementação do nosso próprio produto, ou são a prestação de serviços de suporte ao nosso próprio produto. Há empresas onde, de facto, não é só assim. Há empresas que são ISVs, que têm produto no mercado, mas que também prestam outro tipo de produto. E serão empresas que, obviamente, têm estruturas mais complexas e que terão que ter visões internas mais complexas para garantir que não se perdem nos serviços. Isto é uma realidade, às vezes, que é complicado de gerir. Portanto, há empresas que prestam serviço e estão a tentar desenvolver produto. É mais fácil no início, portanto, quando nós temos ainda um produto pouco maduro, é mais fácil ganhar dinheiro a vender serviços do que propriamente a vender produto. Enquanto o produto não está consolidado no mercado, a prestação de serviço traz um retorno imediato, não é? Portanto, eu já sei que se colocar X pessoas num projeto, vou ter o retorno Y. E com o serviço, com o produto não funciona assim. Portanto, nós quando estamos a desenvolver produto inicialmente, quando estamos a tentar criar nome no mercado, obviamente há um tempo muito grande de investimento em que o produto ainda não é conhecido, em que ainda é preciso criar marca, ainda é preciso criar awareness e é preciso ganhar mercado. Portanto, isto em empresas que trabalham serviço e produto ao mesmo tempo, às vezes pode ser difícil, porque será muito tentador agarrar nos mesmos recursos e, por exemplo, simplesmente direcioná-los para a área de serviços, porque é uma área de retorno imediato. Portanto, e há empresas que depois têm dificuldade em fazer desenvolvimento de produto, exatamente porque este investimento é um investimento a mais longo prazo e muitas vezes custa haver retorno. Portanto, ele depois há de vir, mas muitas vezes o retorno vem mais tarde. Falaste que atualmente, portanto, estão direcionados para SharePoint e Office 365. Como é que vocês definem a vossa estratégia de produto quando ele está tão agarrado a uma plataforma que ela própria é muito dinâmica, muito ágil, sempre com releases constantes? Como é que vocês conseguem ter algo diferenciado, ou algo que é a vossa estratégia e que não é simplesmente, entre aspas, o seguir aquilo, que, as novas funcionalidades que a Microsoft disponibilizou? Ora bem, isto é sempre um misto, vá. Nós fazemos parte do programa NDA da Microsoft, portanto nós temos acesso às releases bastante antes delas irem para o mercado e vamos sabendo o que é que vai ser lançado, e obviamente também tentamos orientar aquilo que é a nossa orientação em matéria de novas releases um bocado em função disso, isto para garantirmos que estamos alinhados com o produto base. Ao mesmo tempo, obviamente, também temos a nossa estratégia de produto e também sabemos o que é que queremos lançar. Portanto, há aqui um jogo, diria eu, não é? Em que nós temos que ir pesando os dois lados da balança para garantir que conseguimos ter algo equilibrado. Quando estamos a trabalhar numa plataforma terceira, não é? Isto, no nosso caso, é SharePoint, há de haver empresas que trabalham com tantas outras plataformas. Quando trabalhamos com plataformas destas, obviamente também vivemos um bocado e temos que nos preocupar com qual é a evolução da plataforma base. Nós já tivemos, o ano passado, há 2 anos atrás, E eu diria que quase perdemos em cada um dos anos 3, 4 meses de desenvolvimento só para nos alinharmos com a Microsoft. Portanto, grandes mudanças técnicas que foram feitas a nível do SharePoint e do Office 365 e que nos obrigaram a nós, para nos realinharmos tecnicamente com a framework base, nos obrigaram a recodificar grandes partes do produto. Portanto, isto acontece, é verdade. Tínhamos, por exemplo, um roadmap com a implementação de determinado tipo de funcionalidades e tivemos em determinados momentos que colocar o nosso roadmap um bocado de lado enquanto fazíamos alinhamentos tecnológicos com o SharePoint, para depois então podermos retomar aquilo que era o nosso roadmap de produto. Portanto, isto nem sempre é fácil e nem sempre é linear. Quando trabalhamos com outras frameworks, de facto, é preciso fazer um grande esforço, muitas vezes, para conseguirmos garantir que estamos alinhados. Ao mesmo tempo, isto também é muito importante, porque só estando alinhados é que nós conseguimos ter um produto, de facto, interessante para o cliente final. Se nós estivéssemos a seguir uma linha completamente diferente, em algum ponto estaríamos em rota completamente distinta daquilo que é a rota do produto base, e isso já deixaria de ser interessante para os clientes. Portanto, nós neste momento fazemos um esforço antecipadamente, obviamente, já sabemos para onde é que o SharePoint está a ir, quais vão ser as próximas evoluções, e estamos a alinhar muito o nosso roadmap para garantir, por um lado, que estamos alinhados tecnicamente e, por um lado, que continuamos a inovar. Portanto, isto é fazemos um grande esforço nesse sentido. Acaba por ser um bocadinho as dores de dependermos de outro produto para desenvolvermos o nosso. Eu estou-me aqui a lembrar que neste momento eu estou num projeto em que se baseia no Jira. Acho que se isso fosse acontecer tão frequentemente como se calhar acontece na SharePoint, ia ser mesmo muito complicado com a equipa pequenina que temos. Mas pronto, voltando ao que é Bind Tuning, porquê a opção de um crescimento mais orgânico, mas mais lento, versus um crescimento mais rápido através de rondas de investimento, por exemplo? Ora bem, até agora tem feito muito sentido termos este crescimento orgânico, mesmo porque, e nós já temos sido abordados por investidores ao longo dos últimos anos, mas o facto de uma empresa recolher investimento, eu pessoalmente não gosto de ver isso, ou não me agrada a ideia de ver um investidor só pela parte financeira. E isso, no nosso caso, já teria sido uma possibilidade, não é? Portanto, fazermos rounds de investimento, recebemos o dinheiro e usaríamos isso para alavancar, digamos assim, o crescimento. Mas pessoalmente não é isso que me interessa enquanto a procura de um investidor. Eu vejo muito mais a procura de um parceiro de negócio, e nesse sentido eu acho que é muito importante encontrar uma empresa com quem se faça esse tipo de parceria e esse tipo de aposta futura, mas que possa trazer também uma série de mais-valias em matéria de negócio, em matéria de experiência de negócio, de fazer crescer empresas na mesma área. Portanto, eu acho que é preciso conseguir encontrar o investidor certo para que as coisas de facto funcionem. Porque nem sempre só o conseguir, de facto, alavancar essa parte financeira, nem sempre isso é sinónimo de sucesso, não é? E nós vemos tantas e tantas empresas que passaram por rounds de investimento e que depois os negócios acabam por não darem nada. Isto porque eu penso que muitas vezes lhes falta, de facto, este suporte de negócio e uma visão estratégica muito mais alargada. Portanto, isso não está fora dos nossos, não está fora dos nossos planos. Agora, o importante é, de facto, que seja feito com quem nos pode trazer então essa mais-valia. Portanto, não só a parte de investimento financeiro, mas também a parte de valor em matéria de negócio, de experiência de negócio, de capacidade de abrir mercado. Portanto, há uma série de outros fatores que pesam muito nessa decisão. Muito bem, portanto, investimento sim, mas tem que ser com o parceiro certo. Correto. Exatamente. Muito bem. Beatriz, Há algum segredo para a elevada taxa de retenção da BindTuning? Pergunto isto porquê? Porque a taxa de retenção para mim é um assunto muito interessante, muito mais nas empresas tecnológicas, em que vemos uma taxa de rotatividade muito mais alta do que nos últimos anos. E em Portugal não é assim tão grande como se formos para outros mercados, como o caso de Londres. Portanto, há aqui algum segredo? Eu não lhe chamaria um segredo, e eu tenho a certeza que nós de facto temos uma grande taxa de retenção. Há muito pouca gente a sair da BindTuning, e eu não lhe chamaria um segredo. Eu tenho a certeza que há mais empresas que incutem o mesmo sentimento interno, e o que eu acho é que quando há internamente, e quando as pessoas trabalham, não por estarem num emprego, não por, pronto, porque têm que trabalhar, não por questões financeiras, mas trabalham porque acreditam que estão a contribuir para algo maior, e que de facto estão a construir algo diferenciador e algo em que vale a pena investir, e eu acho que isso de facto é o que faz a diferença. E todos nós na BindTuning sentimos isto. Portanto, nós continuamos dia após dia, mês após mês, ano após ano, a olhar para aquilo que estamos a construir, e vemos algo que está a crescer de uma forma fantástica. Temos um orgulho imenso naquilo que estamos a fazer. É fantástico pensar que há 6 anos atrás nós estávamos a começar um marketplace com a vontade de vender temas online, digamos assim, e hoje em dia somos um dos maiores players do mercado a nível mundial, portanto, que prestam serviços nesta área das intranets, e que todos os dias centenas de milhares de pessoas neste mundo abrem uma intranet e aquilo que vêem são produtos BindTuning. Portanto, isto enche-nos de facto de orgulho, e sei que estamos a fazer a implementação do produto de uma forma totalmente inovadora, continuamos a inovar, e eu acho que cada vez se nota mais, e eu não quero parecer até demasiado orgulhosa naquilo que estamos a fazer, mas de facto nós notamos mesmo em relação à nossa concorrência que conseguimos ser mesmo diferenciadores e que tecnicamente estamos muito à frente. Isto continua a ver-se. Portanto, numa altura em que neste momento já há no mercado dezenas de soluções para a parte de Modern Workplace em SharePoint e para a parte de User Interface, e mesmo assim nós continuamos a liderar o caminho, e em matéria de inovação então nem se fala. Portanto, somos reconhecidos internacionalmente não só pelos clientes, mas por incrível que pareça somos reconhecidos pela nossa concorrência. Portanto, eu acho que é este sentimento de inovação, de estarmos a fazer algo de facto diferente e algo em que vale a pena apostar, que nos dá essa sensação de crescimento, e que dá a todas as pessoas que trabalham connosco essa sensação de crescimento contínuo. Portanto, eventualmente pode ser um dos fatores para que tenhamos de facto muito menos rotatividade a nível de pessoas. É aquele sentimento de ownership também, não é? Que acaba por estar dentro das pessoas. Sim, claro que sim. Eu faço parte disto e isto é algo incrível. Muito bem. Eu perguntei isto só para dar aqui algum contexto. A maior parte, ou todos os meus colegas, vá, continuam a trabalhar na BindTuning, e de facto isso é incrível mesmo. Uma empresa tecnológica conseguir esse tipo de taxa de retenção é mesmo ótimo. Pronto, continuando na vertente do crescimento da empresa, pelo que percebo, a participação em feiras internacionais é algo que é muito relevante para vocês. Sim. Que retorno é que conseguem tirar neste momento? Eu acho que eu não gosto de medir a nossa participação em feiras de uma forma muito matemática, vá. Se eu puxar um bocadinho a história, um bocadinho mais atrás, e desde 2012 que nós participamos em feiras, portanto isto é uma coisa que nós fizemos desde o início do produto. Percebemos que o nosso mercado, sendo um mercado internacional, era esse mercado que queríamos trabalhar. Nós continuamos a ser uma empresa portuguesa, estamos em Portugal. Obviamente, conseguimos eventualmente fazer negócio online, mas ainda não há nada que substitua o momento em que as pessoas se conhecem, o momento em que apertamos mãos, não é? Em que um cliente nos vê, em que percebe que nós de facto somos reais, em que sente a confiança naquilo que nós dizemos, e isto só acontece quando as pessoas estão cara a cara. Portanto, e nós apostamos em eventos internacionais desde 2012, obviamente no início íamos a muito poucos eventos, íamos tipo um por ano, dois por ano, e agora vamos a 12, 14 eventos grandes. E obviamente isso faz parte da nossa evolução. E esses eventos têm sido fundamentais na nossa evolução enquanto empresa. Portanto, não só a parte de negócio, que obviamente se procura, não é? Portanto, se estamos a fazer um investimento de dezenas de milhares de dólares para ir a um evento, obviamente que queremos ter algum retorno e que queremos trazer de lá determinado tipo de clientes que de outra forma não conseguiríamos. Obviamente isso é um objetivo. Mas os eventos são fundamentais em muitas outras coisas. Desde o tipo de parcerias que conseguimos estabelecer com empresas, as empresas que nós procuramos para parceiras, o tipo de relação que até conseguimos ter com a concorrência, isto é muito importante. Portanto, nós neste momento conhecemos a nossa concorrência toda, pessoalmente, e conseguimos ter relações muito boas com muitos deles. Isto também é bom para trocarmos experiências na forma como vemos o futuro deste mercado. Os eventos são muito importantes para nos pôr em contacto com as equipas da Microsoft, não só com equipas de produto, equipas de vendas. Depois depende muito do evento a que se vá, mas obviamente conseguimos tirar retorno e criar relações muito interessantes mediante o tipo de evento, e até também, eventualmente, na criação de relações com outros ISVs. Portanto, que isso é uma área que estamos a explorar agora, portanto, empresas que vendem outro tipo de produtos complementares ao nosso produto e com as quais estamos a criar parcerias estratégicas, mas são parcerias que vão para além daquilo que é uma parceria, um acordo escrito. Estamos a fazer mesmo integrações de produto. Portanto, nós neste momento... E este ano, vamos acabar o ano com cerca de 3 integrações, e quando falo em integrações falo em empresas que vendem outro tipo de produtos e que vão incorporar o produto Bind Tuning dentro daquilo que é a sua oferta. E isto acaba por fazer muito sentido, porque tipicamente estamos a falar de outros produtos que fazem outro tipo de funcionalidade de negócio, mas cujo foco nunca foi user experience e o foco nunca foi esta parte de branding. E nós conseguimos trazer essa transformação, esse valor adicional ao produto deles através destas integrações. E portanto isto, por exemplo, é algo que veio de eventos. Se foi pela nossa participação em eventos internacionais que começamos a desenvolver este tipo de relacionamento, e de facto conseguimos evoluir para integrações concretas. Portanto, estamos a falar de retorno que conseguimos tirar dos eventos em clientes, em parceiros diretos, em parceiros de integração, equipas Microsoft, que para nós são fundamentais, e eventualmente até relacionamento com a concorrência. Portanto, eu acho que os eventos são fundamentais. Referiste que tem uma rede de implementadores ou revendedores externos. Pronto, tenho ideia que também tem alguns colaboradores fora de Portugal. Como é que criaram essa rede? Quer a nível de colaboradores, quer clientes? Surgiu tudo... A partir disto, das feiras, consegues identificar algo que despoletou todo este processo, esta aparente, vendo de fora ou olhando de fora, esta aparente facilidade com que chegaste ao mercado externo e pronto, e basicamente eu associo a Bind Tuning como uma empresa que essencialmente há de ser 90% mercado externo. Sim. Somos tipo 99%. Sim. Ora bem, nós já começamos com uma empresa internacional, portanto, nós quando começámos a vender, nunca dependemos de um canal de vendas tradicional, não é? Portanto, nós quando começámos não tínhamos vendedores, ninguém, e aquilo que vendíamos era tudo feito online. Obviamente, quando abrimos as vendas online, temos que chegar a um mercado internacional, pronto, por força das circunstâncias, daquilo que é a web. E esta aposta que fizemos nos eventos e nas feiras veio consolidar essa possibilidade de facto de criarmos mercado nesses países. Não é fácil. Eu sei que às vezes para quem está de fora pode parecer que foi fácil, não foi fácil. Estes mercados exigem também que haja o tal contacto mais direto e muitas vezes nós ao longo do processo sentimos que em alguns momentos ainda nos falta essa perninha em determinados países ou até continentes. Enquanto que o mercado americano está muito aberto para aquilo que são inovações tecnológicas e se calhar facilmente compra um produto de um outro país, se estivermos a falar, por exemplo, numa América do Sul ou se estivermos a falar numa China ou Ásia em geral ou se estivermos a falar em Médio Oriente, já não é tão fácil. Portanto, já há uma necessidade muito maior de conhecer alguém no terreno e de fazer negócio com alguém no terreno. E nesse sentido nós identificamos a necessidade da construção da tal rede de parceiros, portanto consideramos que era muito importante para conseguirmos ter a tal cara, não é? A cara conhecida, a cara que está lá, que vai ao cliente em pessoa, que faz o contacto e depois eventualmente que faz a implementação, sentimos de facto essa necessidade. Já temos uma rede muito interessante em países mais fáceis, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, como disse, e Europa também, tipicamente não é muito difícil. Quando estamos a falar de América Central, América do Sul, APAC em geral, à exceção da Austrália, ou quando estamos a falar de Médio Oriente, aí muitas vezes já é mais difícil, mesmo a construção da rede de parceiros. Portanto, acabamos por ter uma rede que vai sendo construída tipicamente pelos contactos que nós recebemos, portanto nós como estamos expostos, muito expostos online e temos também obviamente informação sobre o nosso programa de parcerias online, obviamente acabamos por atrair empresas de desenvolvimento que se querem juntar, que querem vender Vintuning e recebemos muitos contactos desse tipo de empresas com o interesse de se tornarem nossos parceiros. Portanto, isso também ajuda à construção da rede de parceiros. Percebemos que no futuro, e se queremos de facto levar isto a outro nível, teremos também que fazer investimento na participação em eventos locais em outras regiões que não só Estados Unidos e Europa, não é? Portanto, esta parte do contacto pessoal é muito importante também no desenvolvimento da rede de parceiros. Nós temos investido, portanto, mais a nível de Estados Unidos e Europa, temos investido não só na participação nas feiras, mas temos investido também na organização de pequenos eventos para a nossa rede de parceiros e tem-se mostrado muito, muito relevantes estes momentos. Portanto, são momentos em que nós organizamos uma festa, tipicamente, portanto, é uma festa em que convidamos os nossos parceiros e durante esse evento há ali uma grande possibilidade e uma grande facilidade no estabelecimento de relações, não só entre nós que já nos conhecemos, não é? Portanto, nós estamos a convidar parceiros que já são nossos parceiros, mas para os parceiros é um momento muito bom para conhecerem o resto da rede de parceiros, que para eles lhes abre muitas outras portas. E como tipicamente estamos a falar de parceiros também de países diferentes, isto para eles é muito interessante. Portanto, isto tem-se mostrado bastante útil. Estamos a pensar fazer o mesmo e investir também em eventos mais locais para parceiros em outras áreas. Portanto, como disse, na área do Médio Oriente interessa-nos bastante, aliás, porque nós, mesmo online, acabamos por ter vendas relativamente interessantes para uma série de países ali na região, desde o Qatar, Arábia Saudita, Emirados, Omã, portanto temos ali uma série de países com os quais já conseguimos ter algum negócio e portanto interessa-nos muito desenvolver a rede de parceiros aí, como depois também a parte mais da Ásia, nomeadamente China, Japão, Singapura, e que exigem de facto uma presença local, portanto isso faz parte do nosso plano de investimentos agora para o próximo ano. Essa festa em algum evento, alguma conferência ou algo separado, algum evento que criam separadamente? Nós temos até agora temos feito paralelamente a conferências. Isto porque facilita o facto de, obviamente, os parceiros já lá estão, não é? Portanto, claro, eles não têm que fazer um investimento extra para virem ao evento, o que quer dizer que é muito mais fácil para nós conseguirmos agregar todos os nossos parceiros, e tipicamente também juntamos, convidamos pessoas da Microsoft, portanto, internacionalmente, e criamos ali um momento de partilha, de networking muito bom. E é fácil porque fazemos paralelamente a eventos, mas mesmo já para 2019 já temos planos para fazer evento próprio, portanto, e aí vamos ver como é que corre, não é? Portanto, quando fizermos o primeiro, depois logo saberemos, mas um dos nossos objetivos é de facto fazer evento próprio, e aí sim, aí serão os nossos parceiros e eventuais novos parceiros que se vão deslocar a Portugal? Depende de onde é que vamos fazer. Um dos que estamos a planear fazer, por acaso, é no Dubai. Pronto, e um dos nossos grandes objetivos é esse, é conseguirmos ter um evento próprio, mas aí o evento já terá outro tipo de conteúdos, já terá outro tipo de estrutura, e tem como grande objetivo trazer novos parceiros à rede. Nós não falamos no início, mas eu sei que a formação da Beatriz é Engenharia de Sistemas e Informática, certo? Pela Universidade de Minho. Sim. Mas atualmente não desempenha esse papel, não é? Claro, é impossível. Sente falta dessa vertente mais tecnológica, ou sempre quis este papel de gestão, de liderança? Sinto alguma falta, aliás, porque eu gosto mesmo muito da parte de criar coisas para a web, mas neste momento é impossível. Portanto, à medida que o negócio avança, é impossível, não se compatibiliza. Estar à frente de uma empresa são tantas as preocupações e tantas coisas em que pensar, tantas coisas a gerir e a planear que é impossível. Portanto, eu não estaria a ser justa nem e estaria a criar falsas expectativas se colocasse nas minhas mãos a responsabilidade de estar a fazer a implementação de alguma parte do produto, porque a minha dedicação nunca seria nem total nem pouco mais ou menos, não é? Portanto, eu teria um tempo limitadíssimo para o fazer. E isso não seria justo, nem seria eficaz nem eficiente, não é? Portanto, não teria capacidade de estar a fazer um bom desenvolvimento do que quer que fosse em matéria de produto, porque tenho tantas outras solicitações e tantas outras responsabilidades. Se pensei nisto assim, provavelmente não, mas como eu disse, nós vamos também sendo um bocado levados, não é? pela vida e por aquilo que é pedido de nós e que é exigido de nós a cada momento. Eu acho que isso também é que é o bonito, não é? Que é nós conseguirmos, não conseguirmos olhar para o futuro e sabermos tudo o que vai acontecer. Portanto, e esta surpresa que a vida nos vai trazendo e nós sabermos adaptar a estes momentos, e por outro lado, eu até acho que é muito enriquecedor, não é? Portanto, nós conseguirmos ter experiências profissionais e experiências de trabalho em muitas áreas diferentes, eu acho que isso só contribui para nos tornar mais ricos. E como é que fazes para ir crescendo a este nível de gestão e motivação? Eu, há cerca de um ano, tivemos um convidado cujo livro favorito era Antidote, que tem um subtítulo muito curioso, que é Happiness for People Who Can't Stand Positive Thinking. E qual é que é o teu caminho a este nível da gestão e todas estas questões de motivação e tudo isso? Eu sou uma pessoa, eu não sei como dizer isto de outra maneira, eu sou uma pessoa altamente motivada. Naturalmente motivada e com uma capacidade de foco muito grande. Sei muito bem para onde quero ir, e sei muito bem qual é o meu caminho. Às vezes pode ser difícil para mim é conseguir arrastar toda a gente comigo nesta visão, não é? Eu tenho feito um esforço para todos os anos, duas vezes por ano ou mais, acho que este ano fizemos para aí 4 vezes, trazermos líderes também motivacionais à Wine Tuning e conseguir que toda a gente, ou tentar que toda a gente tenha acesso um bocadinho também a esta forma de pensar diferente, não é? E que tenha acesso a um bocadinho de conhecimento e de eventos que lhes permitam pensar naquilo que são os seus fatores de motivação para si, não é? Portanto, isto mesmo porque os nossos triggers são totalmente diferentes, não é? Enquanto pessoas. Vai haver pessoas que são naturalmente motivadas, outras que são naturalmente pessimistas, umas que facilmente alinham e facilmente conseguem encontrar fatores de motivação e outras que não e que têm que descobrir o que é que as faz mexer. Portanto, isto é muito variável. Numa equipa, cada pessoa tem os seus triggers e cada pessoa tem a sua forma de reagir e formas diferentes de se conseguirem manter motivados. Portanto, eu, lá está, tenho esta motivação natural, portanto, sei muito bem e não tenho problema nenhum em que haja um dia mau, porque eu vou-me conseguir levantar e no dia a seguir já vou saber outra vez, ok, é para ali que vamos. Se eu não tiver a capacidade de trazer toda a gente comigo, pelo menos tenho tentado trazer pessoas de fora que me ajudem neste trabalho. Não é a minha área de expertise, digamos assim, nem pouco mais ou menos, por isso tenho tentado trazer experts na área que venham de fora e que me venham ajudar nesse processo. Mas eu acho que é fundamental. Eu acho que nós, pessoas, não é? Cada um de nós, é muito importante que consiga descobrir o que é faz mexer, o que é que nos faz levantar da cama todos os dias. E, essencialmente, quando vamos trabalhar, temos que ir trabalhar felizes. Não vai ser todos os dias, com certeza. Todos nós vamos ter dias maus, todos nós vamos ter dias não. Mas que o cômbito dos nossos dias sejam bons, e que aquilo que nos faz levantar e quando nós pensamos, epá, agora vou passar 8 ou 9 horas ou 10 dentro daquele escritório, isso tem que ser motivador. Eu tenho que ir trabalhar a pensar, não, isto vai ser espetacular porque eu hoje vou fazer uma coisa fantástica ou porque eu estou a fazer uma coisa fantástica. E é ótimo quando as pessoas conseguem viver assim, não é? E essa energia tem que se sentir também enquanto equipa. E quando nós estamos a criar uma equipa em que isto, em que este sentimento é o sentimento geral, portanto, eu acho que não há nada mais fantástico. E quero acreditar e espero que a minha equipa, que tenha este sentimento também generalizado. Eu sei que eles têm, portanto, tenho pessoas altamente motivadas também lá dentro, e que sentem isto, não é? Quer dizer, vamos trabalhar felizes, porque estamos a fazer coisas extraordinárias. Onde é que vês a Pine Tuning daqui a 2 ou 3 anos, mas vou fazer de outra forma, que é, achas que daqui a alguns anos vais ter alguma das adolescentes que costuma ir ao Coder Dojo, que vocês organizam, a trabalhar convosco? É que nem tenho dúvidas, tenho a certeza. Por acaso, acho que tenho mesmo a certeza. É muito engraçado, este nosso projeto do Coder de hoje é muito giro. Eu acho que eu gosto muito daquilo que faço na Bain Tuning, gosto muito do trabalho, mas gosto muito do Coder de hoje. E eu acho que é das coisas que faço na vida que mais prazer me dá, honestamente. E que mais aquele sentimento de accomplishment, eu saio de lá realmente muito feliz, e é muito bom ver aqueles miúdos, tão embrenhados e tão compenetrados e tão felizes por aquilo que estão a fazer e chegarem ao fim, de estarem ali 2 horas sem dificuldade nenhuma, porque nós não temos dificuldade nenhuma em que eles estejam concentrados ou fazer as tarefas, não é? O desafio que lhes é colocado, e chegarem ao fim daquelas 2 horas e ninguém sequer ir embora. E os pais estão lá fora nos carros e eles só dizem: não, não, mais 5 minutos, eu estou quase a acabar. Portanto, tenho a certeza que vamos ter pessoas a trabalhar connosco, não tenho a menor dúvida. Nós, dos miúdos que têm estado no Coder de hoje, ou este ano, houve 3 meninas que foram para a universidade para a engenharia informática, portanto, o que já é fantástico. Os que neste momento estão na casa dos 14, 15, 16, quem está no Coder de hoje tem grandes probabilidades neste momento também de seguir uma carreira em engenharia informática. Portanto, eu acho que estamos de facto a levar este bichinho da informática a mais meninos e isto é muito, muito bom, é muito compensador. Foi impressão minha ou eu vi uma impressora 3D na BindTuning? Já tivemos lá uma para o Coder Dojo. Portanto, é incrível a dedicação, não é, com que preparam as sessões, não é? Muito bem. Pronto, o Vitor chamou-me a atenção que eu estou a tratar um convidado por você e isto é do hábito. mas isto é uma conversa informal e, portanto, nós tratamos os convidados por tu. Por isso, por favor. Eu vou fazer a última pergunta direita, que é a tratar a Beatriz por tu, está bem? Última de todas. Então vamos lá. Consideras-te uma woman in tech, advocate? Que trabalho é que estás a desenvolver nesse sentido, atualmente? Olha, o que consigo, portanto, neste momento, tenho feito um trabalho mais próximo junto do Women in Technology e do IAMCP. É um grupo internacional que está muito relacionado com aquilo que são parceiros Microsoft e, portanto, naquilo que são mulheres que trabalham em parceiros Microsoft. O objetivo deste grupo não se limita a tecnologias Microsoft, nem um pouco mais ou menos, portanto o objetivo é alargado, tem como objetivo, mais do que Women in Technology, diversidade na tecnologia, e eu já neste momento já nem gosto de falar em Women in Technology, já estou a pensar muito mais em matéria de diversidade do que propriamente só mulheres na tecnologia. Acho que os últimos dois anos e as experiências que tenho tido têm mostrado que é muito importante, de facto, em tecnologia nós conseguirmos ter representatividade das pessoas, não é? Portanto, das pessoas em geral, de tudo aquilo que nos torna diferentes e de todas as formas diferentes que temos de ver o mundo. E é importante conseguirmos trazer essa diversidade para a tecnologia. Eventualmente vai começar por esta diferença tão óbvia, não é, entre homens e mulheres e esta ainda minoria tão grande que existe de mulheres em tecnologia quando comparadas com os homens, mas depois isto estende-se a tantas outras coisas, não é? Desde diferenças raciais a outras formas de pensamento, quer dizer, e de facto as pessoas que trabalham em tecnologia é bom que haja representatividade de todas, isto de facto para que possamos criar o melhor software possível. Se nós queremos servir o mundo, nós temos que representar o mundo e é nesse sentido que temos que trabalhar. Portanto, tenho estado muito ligado às UIT do IAMCP, tenho tentado apoiar pelo menos uma vez por ano as Geek Girls Portugal, e isto também porque eu acho que elas fazem um trabalho fantástico e gostamos sempre de acolhê-las na BindTuning e de fazer hosting pelo menos de um evento por ano. Acho de facto muito importante e para nós mesmo, para nós BindTuning é muito bom tê-las lá. Portanto, têm sido eventos que nós temos apoiado com muito carinho. Internacionalmente, sempre que estou em eventos lá fora, tento também levar um bocadinho desta experiência, não é? E de falar com aquilo que são estes grupos. Não sei se vocês têm essa noção, mas em todos os eventos que há tecnologia neste momento lá fora, há sempre quase não quero chamar-lhe um evento paralelo, mas é quase uma sidetrack para o Women in Technology, que se está a tornar muito, já em alguns casos, Diversity in Tech. Portanto, tenho participado em tudo aquilo que há nesta área, em todos os eventos participo sempre nessas tracks. Tenho participado inclusivamente como oradora lá fora também. Pronto, e o mais que podemos fazer é levar esta mensagem e mostrar que se antes era complicado para nós sermos mulheres em tecnologia, hoje em dia eu acho que não é, honestamente. Acho que há uma grande sensibilidade para a importância, de facto, desta diversidade, uma grande sensibilidade mesmo. Acho que os homens neste momento são muito melhores advocates do Women in Technology do que nós próprias. Os homens estão muito sensibilizados, dão imenso apoio, portanto... Eu gosto até mais de ouvir homens a falar deste tópico propriamente do que mulheres, porque nós falamos em casa própria, não é? E eles não, eles falam de quem está de fora e de quem também sente essa necessidade. E já agora, já que estamos a falar deste tópico, deixa-me só dizer, eu este ano, quando fomos ao Microsoft Ignite, portanto é o maior evento que a Microsoft organiza a nível mundial, eram 30 e tal mil pessoas, e eu este ano resolvi levar na nossa equipa da Wine-Tuning, levei a Inês, a minha filha mais velha, não é? Ela entrou agora em Engenharia Informática, já tinha 18 anos, já pediram ao evento e então ela também foi. E foi muito engraçado, no primeiro dia nós tínhamos stand, estávamos com as coisas preparadas, não é? Para começar a receber as pessoas. E dentro do evento, portanto, dentro da área de exposição, havia assim uma espécie de umas barreiras em fita que estavam a limitar a área de exposição e as pessoas estavam-se a aglomerar, não é, do lado de fora dessas fitas, à espera que a hora chegasse. E, entretanto, quando as fitas são abertas, as pessoas entram todas tipo em multidão imensa. E foi muito engraçado. A Inês, naquele momento, ela olhou para mim tipo com uma cara de pânico, um ar de choque, e ela só me dizia: "Mamãe, eu nunca vi na minha vida tantos homens brancos de meia idade." E ela estava absolutamente chocada. Mas para mim, e se calhar eu já estou habituada a ir aos eventos e não, nunca foi para mim tão óbvio, mas tão óbvio que aquilo era verdade. Que eram realmente só homens brancos de meia idade. Portanto, e acho que foi o momento em que se calhar mais me caiu a ficha do quão importante é, nós lutarmos por esta diversidade. Por isso, sim, uma grande palavra de apreço a quem esteja de lado lá, porque é muito importante termos pessoas diferentes neste momento nesta área. Muito bem, para concluirmos, pedimos-te agora algumas respostas rápidas. Expectativas para os próximos 12 meses a nível do web? Ui, isso não é fácil. Eu estou muito na área das intranets, não é? Não faz mal. Olha, eu vou-te dizer, das coisas que mais me têm quase excitado, não é? Portanto, nesta matéria, tem muito a ver com inteligência artificial. E com Robotic Process Automation. E eu acho que, em matéria de intranet, pelo menos, estão a aparecer coisas muito interessantes, não só na área de inteligência artificial, pá, isso, a parte dos bots, que neste momento está a invadir também a parte das intranets, tem sido muito interessante, mas eu estou para ver como é que a parte de inteligência artificial vai evoluir. Nós, internamente, de Wine-Tuning, também estamos a começar a pensar, em como vamos incorporar, tecnologicamente isso nas nossas intranets. Tudo o que tem a ver com RPA, acho que também tá muito, muito forte, e isso também se vai alargar à parte da web. Qual a app mobile que não dispensarias? Não dispensaria o mail. Ok. E qual a ferramenta de produtividade indispensável para o teu dia a dia? Vai ser ridículo, Outlook. Mas isso é Mas o e-mail. é o e-mail, é o e-mail. Opa, e-mail e Teams neste momento. Pronto, são as duas ferramentas, sem as quais não posso viver. Ok. Um podcast ou livro fundamental? É que eu sou péssima para me lembrar dessas coisas. Olha, mas o Hit Refresh do Satya. Conferência não perder nos últimos tempos? Para mim é óbvio que é o Microsoft Ignite. Ok. E sugestão de próximo convidado? Eu vou sugerir uma pessoa da Wine-Tuning. Força. O João Ferreira. Muito bem. Obrigada, Beatriz, pela participação no Days Web e nós voltamos no próximo mês. Obrigado.